Pare, sente um pouco, pra se acalmar, espere um pouco. Vou explicar tudo com detalhe, me dê sua mão. O tempo foi passando e eu fingindo que esquecia. Eu tive medo de falar pra te preservar. Fui levando a relação a três, mesmo sabendo como iria terminar. Eu te magoei, fui covarde em me calar. Faltou coragem pra eu decidir com quem, com quem fica. Não fui homem com você, mesmo assim vou te dizer, te amo. Então vim pedir desculpas pelo que aconteceu. O instinto dominou e o meu corpo obedeceu. Eu não fui capaz de controlar, agi por impulso. Eu vacilei em não me colocar no seu lugar, e toda inconsequência tem um preço a se pagar. Eu estou disposto a ser julgado. Não fui homem pra te merecer. Me pedi desculpas pelo que aconteceu. Que aconteceu? Não me aconteceu. Eu não fui capaz de controlar. Mas por impulso eu errei. Vacilei, não me colocar no seu lugar. E toda inconsequência tem um preço a se pagar. Eu estou disposto a ser julgado. Se não fui homem pra te merecer. Eu tinha um plano, quer saber qual era o meu plano? Meu plano era viver sem planos pra fazer. Me apaixonar e quando acordar trata de esquecer. E a vida planejou minha vida com você. Contigo amanhecer por mais 100 anos. Amar você, estrelas brilhando, te leva à lua ao tocar o céu da boca, ao te beijar. Tocar o céu da boca, ao te beijar. O céu da boca, ao te beijar.